Fecheiro 23. Na semana seguinte senti um esvoaçar como da asa de um pássaro debaixo do meu coração. Fiquei surpreendidíssima com o meu amor pela vida que carregava. Comecei a murmurar ao meu filho por nascer, enquanto estava deitada na minha cama. Trauteei-lhe as canções da minha infância, enquanto varria e fiava. Pensava no meu bebê enquanto penteava o cabelo e enquanto comia, de manhã e à noite. Os sonhos sangrentos sobre Chalém foram substituídos por um sonho acerca do filho dele, a quem eu chamei Bar-Chalem. No sonho, o meu filho não era um bebê, mas uma pequena cópia do pai dele, aconchegado nos meus braços, contando-me histórias acerca da sua infância no palácio, acerca das maravilhas do rio, acerca da vida no outro lado desta vida. Nesse sonho, o meu amado protegia-me e lutava contra um crocodilo faminto que tinha vindo por mim e pelo rapaz, afastando-o. Eu detestava acordar e comecei a dormir até mais e mais tarde, só para permanecer dentro deste sonho. Ranfer permitia-me a minha cama e tudo o resto. Antes de dormirmos, ela e eu observávamos a minha barriga a rolar e a tremer. Ele é forte, regozijava-se ela. Que ele seja forte, rezava eu. Eu não estava preparada quando chegou a minha hora. Confiante em tudo quanto aprendera de Raquel e Ina, não tinha preocupações em dar à luz. Tinha testemunhado a chegada de muitos bebés saudáveis e a coragem de muitas mães capazes. Imaginei que nada tinha a temer. Quando a primeira verdadeira dor me agarrou a barriga e me roubou o fôlego, lembrei-me das mulheres que tinham desmaiado, das mulheres que tinham gritado e implorado a morte. Lembrei-me de uma mulher que morreu com os olhos muito abertos de terror e de outra que morreu numa torrente de sangue, com os olhos encovados de exaustão. Soltou-se um soluço da minha boca quando as águas me rebentaram e correram pelas minhas pernas abaixo. Mãe! Gritei, sentindo a ausência de quatro caras amadas, quatro pares de mãos ternas. Quão longe estavam elas! Quão só estava eu! Como eu desejava ouvir as vozes delas a dizerem palavras de reconforto na minha própria língua. Porque é que ninguém me tinha dito que o meu corpo se tornaria um campo de batalha, um sacrifício, um teste? Porque é que eu não sabia que dar à luz é o pináculo onde as mulheres descobrem a coragem de se tornarem mães? Mas é claro que não há maneira de dizer isto, ou de o ouvir. Até se ser a mulher nos tijolos, não se tem ideia de como a morte está no canto da sala, pronta para cumprir o seu papel. Até se ser a mulher nos tijolos, não se sabe o poder que se levanta das outras mulheres, mesmo desconhecidas, que falam numa língua desconhecida, invocando nomes de deusas que não nos são familiares. Ranfer ficou de pé, atrás de mim, com o meu peso nos joelhos, elogiando a minha coragem. Éria, a dona da casa, segurou-me o braço direito, murmurando orações a Taueret, Ísis e Bés, o feio deus anão que adorava bebés. A cozinheira do meu lado esquerdo abanava um pau vergado com cenas de partos esculpidas por sobre a minha cabeça para aliviar a dor. A cocurada à minha frente para apanhar o bebê estava uma parteira chamada Merit. Era-me desconhecida, mas as mãos dela eram tão seguras e ternas como eu imaginava que as de Ina deviam ter sido. Soprou para a minha cara, para que eu não pudesse suster a respiração quando as dores vinham. E até me fez rir um pouco e soprar de volta para ela. As quatro mulheres palravam por sobre a minha cabeça quando as dores enfraqueciam e arrulhavam palavras de encorajamento quando as dores voltavam. Puseram sumo de fruta na minha boca e limparam-me com toalhas perfumadas com um cheiro agradável. Merit massajou-me as pernas. Os olhos de Ranfer brilhavam com lágrimas. Chorei e gritei Desisti de toda a esperança e rezei, vomitei e os meus joelhos tremiam. Mas, muito embora os sobrolhos delas se franzissem em resposta às minhas dores, nenhuma parecia preocupada ou ansiosa. Portanto, continuei a lutar, sossegada. Depois, comecei a fazer força, porque não havia mais nada a fazer. Fiz força e fiz força, até que pensei que iria desmaiar. Fiz força até que o bebê não veio. O tempo passou. Mais força. Nenhum progresso. Merit olhou para Ranfer e ouvi-as trocar um olhar de relance que tinha visto passar entre Raquel e Ina em momentos como este. Quando a comum passagem de vida para vida se tornava uma luta entre vida e morte, e sentia sombra no canto da sala, inclinaste para mim e para o meu filho. Não, gritei, primeiro na língua materna. Não, disse eu na língua das mulheres que estavam à minha volta. Mãe, disse eu a Ranfer, traz-me um espelho, para que eu própria possa ver. Trouxeram-me um espelho e uma lâmpada, que me mostravam a minha própria pele esticada. Mete a mão, disse eu a Merit, lembrando-me da prática de Ina. Tenho medo que ele esteja virado para o outro lado. Mete a mão e vira-lhe a cara, o ombro. Mary tentou fazer o que eu lhe pedia, mas as mãos dela eram demasiado grandes. A minha pele estava demasiado apertada. O meu filho era demasiado grande. Traz uma faca, disse eu quase a gritar. Ele precisa de uma porta mais larga. Ranfer traduziu. E Eria respondeu-lhe num grave sussurro. Não há nenhum cirurgião cá em casa, filha, explicou-me por sua vez Ranfer. Vamos mandar chamar um agora, mas... As palavras vieram-me de longe. Tudo o que eu queria fazer era esvaziar-me daquele bloco de pedra, expulsar a agonia e dormir, ou até morrer. O meu corpo gritava para que eu fizesse força, mas quando a sombra, no canto do quarto, fez um sinal de assentimento, eu recusei-me a obedecer. Falo tu, disse eu a Merit. Pega numa faca e abre o caminho para ele. Por favor, implorei eu. E ela olhou para mim com pena e incompreensão. Uma faca, mãe, gritei desesperada. Raquel, onde é que estás? Ina, o que é que eu faço? Ranfer chamou alguém e foi trazida uma faca. Merit pegou nela cheia de medo. Enquanto eu gritava e lutava para não fazer força, ela pôs a lâmina contra a minha pele e abriu a porta, da frente para trás, tal como eu tinha visto fazer antes. Ela meteu a mão para mover o ombro do bebê. A dor cegava, como se eu me tivesse sentado sobre o próprio sol. Num instante, o bebê saiu. Mas, em vez de um grito de alegria, foi recebido com silêncio. Tinha o cordão enrolado à volta do pescoço. Os lábios dele estavam azuis. Merit apressou-se, cortou o cordão do pescoço e pegou nas canas dela, chupando-lhe a morte da boca, soprando-lhe vida nas narinas. Eu estava a gritar, a soluçar, a tremer. Éria abraçou-me, enquanto todas observámos o trabalho da parteira. A sombra da cabeça de cão da morte andou em frente. Mas então o bebê tossiu e, com um grito zangado, baniu todas as dúvidas. O canto escuro ficou mais claro. A morte não se demora onde é derrotada. As vozes de quatro mulheres ecoaram à minha volta, palrando, rindo, altas. Eu caí na cama e não soube de mais nada. Acordei na escuridão. Uma única lâmpada tremeluzia ao meu lado. O chão tinha sido lavado e até o meu cabelo cheirava a limpo. A rapariga que ficara a tomar conta de mim viu os meus olhos a abrirem-se e correu para ir buscar Merit, que trazia nas mãos uma trouxa de linho. — O teu filho, disse ela. — O meu filho? Respondi eu, confusa, tomando-o nos braços. Tal como não há aviso para o parto, não há preparação para a visão de uma primeira criança. Estudei a cara, os dedos, as dobras das pequenas pernas sem ossos, as volutas das orelhas, os pequenos mamilos no peito dele. Sustive a respiração quando ele suspirou, ri quando ele bocejou. Interroguei-me acerca do modo como ele me agarrava ao pulgar. Devia haver uma canção para as mulheres cantarem neste momento, ou uma oração para recitar, mas talvez não haja nenhuma porque não há palavras suficientemente fortes para descrever este momento. Tal como cada mãe, depois da primeira mãe, eu sentia-me vencida e vazia, exultante e devastada. Tinha feito a travessia desde a meninice. Vi-me a mim própria, bebé, nos braços da minha mãe, e tive uma visão momentânea da minha própria morte. Chorei sem saber se me regozijava ou se me conduía. As minhas mães e as mães delas estavam comigo enquanto eu segurava o meu bebé. Baixa além, murmurei. Ele tomou o meu peito e mamou durante o sono. Sortudo, disse eu vencida. Dois prazeres de uma vez só. Ambos dormimos, debaixo do olhar vigilante da parteira egípcia, que eu sabia que iria amar para sempre, mesmo que nunca mais voltasse a ver a cara dela. No meu sonho daquela noite, Raquel dava-me um par de tijolos dourados e Ina presenteava-me com uma cana de prata. Eu aceitava os presentes delas com solenidade orgulhosa, com mérito ao meu lado. Quando acordei, o meu filho tinha desaparecido. Assustada, tentei levantar-me, mas a dor manteve-me colada à cama. Gritei e mérito veio com um enchimento macio e ungüentos para as minhas feridas. O meu filho, disse eu na língua dela. Ela olhou para mim com ternura e respondeu: o bebê está com a mãe dele. Pensei que não a tinha percebido bem. Talvez não tivesse usado as palavras certas. Perguntei outra vez, falando lentamente. Mas ela tocou-me com pena e abanou a cabeça, dizendo: não, o bebê está com a mãe dele, a senhora. Ainda confusa, gritei: Ranfer, Ranfer, eles levaram o meu rapazinho. Mãe, ajuda-me. Ela veio trazendo o bebé, que estava embrulhado num bom cobertor de linho branco, debruado a fio de ouro. Minha filha, disse Ranfer, em pé diante de mim, foste muito bem. Na realidade, foste magnífica. E todas as mulheres de Tebas conhecerão a tua coragem. Quanto a mim, ficar-te-ei grata para sempre. O filho que tu deste à luz nos meus joelhos será um príncipe do Egito. Será criado como sobrinho do grande escriba Naqtra e neto de Pazer, o escriba dos dois reinos e guardião do livro de contas do próprio rei. Ela olhou para a minha cara confusa e acossada e tentou sossegar-me ao mesmo tempo que me abatia. Eu sou a mãe dele no Egito. Tu serás a ama dele. E ele saberá que tu lhe deste a vida. Cuidar dele será a tua bênção. Mas ele chamar-nos-á às duas, mã, e ficará aqui até estar preparado para ir para a escola. E por isto podes ficar grata, pois este é o meu filho, Ramoz, filho de Ra, que tu carregaste para mim e para a minha família. Ele construirá o meu túmulo e inscreverá o teu nome nele. Será um príncipe do Egito. Ela passou-me o bebé que tinha começado a chorar e voltou-se para nos deixar. Bar Shalem, murmurei eu no ouvido dele. Ranfer ouviu e parou. Sem se virar para olhar para mim, disse: se o chamares por esse nome outra vez, mando-te pôr fora desta casa. Ponho-te na rua. Se não seguires as minhas instruções nesta matéria e em todas as questões que tenham a ver com a educação do nosso filho, perdê-lo-ás. Deves compreender isto cabalmente. Depois virou-se e eu vi que as faces dela estavam molhadas. A minha única vida é aqui, ao pé do rio, disse ela com a voz pesada de lágrimas. A má sorte, a coisa maléfica que me roubou o meu cá e que o atirou para entre os animais selvagens do deserto ocidental, finalmente acabou. Reuni-me à minha família, à humanidade, ao serviço de Ra. Consultei os sacerdotes que o meu irmão serve e a eles parece-lhes que o teu cá, o teu espírito, deve pertencer aqui também. Caso contrário, não poderias ter sobrevivido à tua doença, ou à viagem, ou a este parto. Ranfer olhou para o bebê, que estava no meu peito, e com infinita ternura disse: ele será protegido contra maus ventos, malfeitores e negadores. Ele será um príncipe do Egito. E depois, num murmúrio que não escondia nada do que ela tinha resolvido, farás o que te digo. A princípio, as palavras de Ranfer pouco significado tiveram para mim. Tinha o cuidado de nunca chamar Bar-Shalem ao meu filho quando estivesse mais alguém no quarto. Mas, de outra forma, eu era a mãe dele. Ramos ficou comigo dia e noite para que eu pudesse dar-lhe de mamar de cada vez que ele chorasse. Dormia ao meu lado e eu andava com ele ao colo e brincava com ele e memorizava cada uma das disposições e dos traços dele. Durante 3 meses vivemos no quarto de Ranfer. O meu filho cresceu de hora a hora, tornando-se gordo e luzidio, o melhor bebê jamais nascido. Sob os bons cuidados de Merit, eu sarei completamente. Durante o calor da tarde, Ranfer tomava conta dele para que eu pudesse tomar banho e dormir. Os dias passaram sem forma nem trabalho, sem memória. O bebê que estava no meu peito era o centro do universo. Eu era a completa fonte da felicidade dele. E durante umas poucas semanas, a deusa e eu fomos uma e a mesma pessoa. No início do seu 4º mês, a família juntou-se na grande sala, onde Naktra se sentava entre os assistentes. As mulheres juntaram-se ao longo das paredes, enquanto os homens se juntaram à volta do bebê e puseram as ferramentas do escriba nas pequenas mãos dele. Os seus dedos enrolaram-se em volta de pincéis de cana novos e ele agarrou um prato circular em cima do qual as tintas eram misturadas. Abanou um pedaço de papiro com ambas as mãos, como se fosse um leque, o que deliciou Naktra, que afirmou que ele tinha nascido para aquela profissão. E assim foi o meu filho acolhido no mundo dos homens. Só então me lembrei do 8º dia, quando os rapazes recém-nascidos da minha família eram circuncidados e as mães pela primeira vez se amedrontavam na tenda vermelha, enquanto as mulheres mais velhas as sossegavam. O meu coração partiu-se em 2 bocados. Com metade dele a chorar, por o Deus do meu pai não ser capaz de reconhecer este rapaz, nem o meu irmão José, ou mesmo as avós dele. E, no entanto, estava ferozmente orgulhosa do facto de o sexo do meu filho vir a permanecer inteiro. Pois por que é que ele deveria ter uma cicatriz que trazia à memória a morte do próprio pai dele? Porque havia ele de sacrificar o prepúcio a um deus em cujo nome eu tinha sido feita viúva e o meu filho se tinha tornado órfão? Naquela noite houve banquete. Eu sentei-me no chão, ao lado de Ranfer, que ficou com o meu bebê ao colo, e lhe pôs repetidamente puré de melão nos lábios e lhe fez cócegas com penas e o acariciou para que ele sorrisse aos convidados que tinham comparecido a celebrar a chegada de um novo filho à casa de Nactra. Foram trazidas comidas e bebidas em quantidades que eu não conseguia calcular. Peixe e caça, fruta e doces, tão ricos que arrepiavam os dentes. Vinho e cerveja em abundância. Músicos tocavam gaitas e sistrumes, instrumentos com martelos que tilintam, com um som que apenas se assemelha ao da água a cair. Houve canções parvas, canções de amor e canções aos deuses. Quando os sistrumes apareceram, entraram as dançarinas, revoluteando e saltando. Os toucados, dados a cada convidado à porta, eram cones de cera perfumada que derretia em rios de lótus e lírios à medida que a noite minguava. O meu bebê estava pegajoso de perfume quando o levantei, completamente a dormir, do colo de Ranfer, e o aroma agarrou-se ao cabelo escuro dele durante dias. Entre as muitas maravilhas do meu primeiro banquete, estava o modo como as mulheres comiam em conjunto com os homens. Maridos e mulheres sentaram-se lado a lado durante toda a refeição e falaram uns com os outros. Vi uma mulher a pôr a mão no braço do marido e um homem que beijou os dedos da mão cheia de joias da companheira. Era impossível pensar nos meus próprios pais a comerem uma refeição na companhia um do outro, quanto mais a tocarem-se perante outros. Mas isto era o Egito. Eu é que era a estranha. Aquela noite marcou o fim da minha reclusão. A minha ferida tinha sarado. A criança era saudável, pelo que fomos mandados para o horto, onde a porcaria dele não sujava o chão e os seus balbucios não perturbavam o trabalho dos escribas. Portanto, os meus dias eram passados no exterior. Enquanto o meu filho fazia uma cesta nos canteiros de flores, eu arrancava as ervas daninhas e colhia o que quer que a cozinheira precisasse. E assim fiquei a conhecer as flores e os frutos daquela terra. Quando ele acordava, era recebido pelas canções de pássaros egípcios e abria os olhos deliciados enquanto eles levantavam voo. O horto tornou-se a minha casa e o tutor do meu filho. Ramos deu os primeiros passos à beira de um grande lago povoado de peixes e aves que ele observava maravilhado, de boca aberta. As primeiras palavras dele, depois de mã, foram pato e lótus. A avó trazia-lhe bons brinquedos. Ela surpreendia-o quase todos os dias com uma bola, um peão ou um pau de caça em miniatura. Uma vez ela presenteou-o com um gato de madeira, cuja boca abria e fechava, puxando um cordel. Esta maravilha não me deliciou a mim menos do que ao bebê. O meu filho amava Ranfer e, quando a via aproximar-se, dava uns passinhos vacilantes para a receber com um abraço. Eu não era infeliz no horto. Ramos, saudável e solar, dava-me um objetivo e um estatuto, uma vez que toda a gente da casa o adorava e me dava o crédito pelas maneiras afáveis e pelo temperamento agradável que ele tinha. Todos os dias eu beijava os meus dedos e tocava a estátua de Ísis, dando graças que seriam distribuídas pela multiplicidade de deuses e deusas do Egito, cujas histórias eu não sabia, como forma de mostrar a minha gratidão pela dádiva do meu filho. Dava graças de cada vez que o meu filho me abraçava. E a cada sétimo dia partia um pedaço de pão e dava-o a comer aos patos e aos peixes, em memória do sacrifício das minhas mães à Rainha do Céu e em prece pela saúde continuada do meu Ramos. Os dias passavam docemente. Somaram-se em meses consumidos pelas infindáveis tarefas de amar uma criança. Eu não tinha tempo livre para olhar para trás. nem necessidade de futuro. Teria ficado para sempre dentro do horto da infância de Ramose. Mas o tempo é o inimigo das mães. Sem que eu desse conta, o meu bebé que caminhava e segurava a mão tinha desaparecido para dar lugar a um rapaz que corria. Uma vez desmamado, perdi a modéstia de Canaã e passei a usar uma combinação de linho muito fino, tal como as outras mulheres egípcias. O cabelo de Ramose foi rapado e foi-lhe dada a forma de um caracol lateral entrançado que todas as crianças egípcias usavam. O meu filho tornou-se forte e musculoso, brincando às lutas com Naqtra, seu tio, a quem ele chamava Ba. Eles adoravam-se um ao outro. E Ramose acompanhava-o nas expedições de caça aos patos. Nadava como um peixe, segundo Ranfer. Embora eu nunca deixasse a casa e os jardins, ela ia na barca para ver. Quando tinha apenas 7 anos, o meu filho conseguia vencer o seu tio no Senet e até nos 20 quadrados, que eram complicados jogos de tabuleiro que requeriam estratégia e lógica. Desde o momento em que ele conseguira segurar um pau, Naqtra mostrara ao meu filho como fazer imagens em pedaços de pedra partida, como um jogo, a princípio, e depois de professor para aluno. À medida que ia crescendo, Ramose passava mais tempo dentro de casa, observando Naqtra a trabalhar, praticando as suas letras, tomando a refeição da noite com a avó. Uma manhã, enquanto tomava o pequeno almoço comigo na cozinha, vi-o a ficar muito direito e a corar. Quando eu parti um figo ao meio com os dentes e lhe dei metade, o meu filho não me disse nada que me causasse dor. Mas Ramose deixou de comer comigo depois disso e começou a dormir no telhado da casa, deixando-me sozinha na minha pequena cama no jardim, perguntando-me para onde é que tinham ido 8 anos. Aos 9, Ramose chegou à idade em que os rapazes atavam a sua primeira faixa, pondo fim aos dias de nudez. Era tempo dele ir para a escola e de se tornar escriba. Naqtra decidiu que os professores locais não eram suficientemente bons para o seu sobrinho. Por isso mandou-o para a grande academia de Mênfis, onde os filhos dos mais poderosos escribas recebiam educação e comissões de trabalho, e onde o próprio Naqtra fora ensinado. Ele explicou-me tudo isto no jardim, uma manhã. Falou com amabilidade e compaixão, pois sabia o quanto me doeria a partida de Ramose. Ranfer vasculhou os mercados à procura dos cestos certos para as roupas dele, de sandálias que durassem, de uma caixa perfeita onde ele pudesse pôr os seus pincéis. Encomendou uma placa esculpida para misturar tinta. Naqtra planeou um grande banquete em honra da partida de Ramose e deu-lhe de presente um requintado conjunto de pincéis. Os olhos de Ramose estavam regalados de excitação face à perspectiva de sair para o mundo. E sempre que estávamos juntos, falava da sua viagem. Eu observei os preparativos do fundo de um poço escuro. Se eu tentasse falar com o meu filho, os meus olhos transbordavam e a minha garganta fechava-se. Ele fez o seu melhor para me reconfortar. Eu não vou morrer, mã, disse-me ele com uma doçura séria que me fez ficar ainda mais triste. Vou voltar com presentes para ti. E quando for um grande escriba, como o Bá, vou-te construir uma casa com o maior jardim de todas as terras do sul. Abraçou-me e segurou-me a mão muitas vezes nos dias que antecederam a sua partida. Manteve o queixo levantado para que eu não pensasse que ele tinha medo ou que estava infeliz. Embora fosse claro que não passava de um rapazinho que deixava as suas mães e a sua casa pela primeira vez. Beijei-o pela última vez, no jardim perto do lago, onde ele se tinha maravilhado com os peixes e rido com os patos. E depois, Nactra pegou-lhe na mão. Fui para a soteia, de onde os vi sair de casa com um pano enfiado na boca, para poder finalmente chorar até à exaustão. Naquela noite, o velho sonho voltou em plena força e vi-me mais uma vez sozinha no Egito.